filhos queridos, povo amado, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos moravam por isso, perguntou-lhe: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho são Espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai, não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é um dos últimos textos do capítulo 6 de João, que é chamado o capítulo do pão da vida. E o texto de hoje mostra um momento de crise. Jesus não adaptou sua pregação ao gosto dos seus ouvintes. Repito, Jesus não falou para agradar, nem traiu o projeto do Pai para agradar. Fazia, trabalhava, evangelizava na mais absoluta fidelidade ao Pai e ao Reino, sabendo que às vezes com isso escandalizaria, provocaria rejeição. Às vezes sua palavra era dura e até incompreensível. Os seguidores de Jesus tinham dificuldade às vezes de entender. E hoje, nós acabamos de ouvir um texto, pela dureza, pela firmeza de Jesus, muitos o abandonaram. Muitos discípulos não mais o seguiam. Se recusaram a permanecer com ele. Mas essa rejeição não levou Jesus a desistir. Ele se virou e perguntou: e vocês? Aos 12, que caminho vão tomar? Senhor, que nós também façamos a tua vontade, não a nossa. Faz em mim a tua vontade. Faze-me teu querer e não o que eu quero. Faça a tua vontade, Senhor, não a minha. Ao teu toque, tudo em mim se mudará. Cegamente me confio ao teu socorro, pois somente em teu colo descanso. Eu te peço, faz, Senhor, tua obra em mim, pra que eu viva mais conforme o teu amor. Tem piedade deste servo imperfeito, deixa teu coração bater. Vem, Senhor, neste domingo, vem, Senhor. Filho do homem, vem tocar minhas tocar minha história, Senhor. É linda essa música, é forte essa música. Faz parte do CD Creio no Deus do Impossível. E aí, você já adquiriu o DVD? Ajude, adquira, presenteie o DVD Creio no Deus do Impossível. Com teu alento, me acolhe em teus braços, Senhor. Orienta meus passos, Jesus. Orienta meus passos. E vamos juntos pedir que o Senhor nos abençoe nesse domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água. E que rios de misericórdia estejam sobre toda a família. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.